todo mundo que tá aqui, ó, tá vendo porque ama o que faz, tá ligado? E grafite não é crime, grafite é pesado, certo? Do cinza, o opaco deste lado ganha vida. Em cada arte que faço, revitaliza. Estamos na rua, então tome tinta, grafite. É, estilo de vida. Do cinza, o opaco deste lado ganha vida. Em cada arte que faço, revitaliza. Estamos na rua, então tome tinta, grafite. É, estilo de vida. No pira pro mundo degradado em que me encaixo. E muitas vezes fora do compasso. Nesse espaço que não aceito o que faço de coração. Nesse contexto, contesto uma punição. De cada enquadro fica registrado, marcado na falta de compreensão do que faço. Mas em cada muro encaixo arte que faço. E o sistema é falho, tô ligado. Mas logo analiso, revitalizo. Dou uma nova cara, um novo estilo. E minha arte em cada olhar traz um sentido. Sentimento de dever cumprido. Nos fat cap que fosca sem escolta. A arte é livre, onde a rua faz escola. Quem colabora é gratidão, libera o muro. Pra construção das pontes de conteúdo. No cinza, opaco deste lado ganha vida. Em cada arte que faço, revitaliza. Estamos na rua, então tome tinta, grafite. É, estilo de vida. Do cinza, opaco deste lado ganha vida. Em cada arte que faço, revitaliza. Estamos na rua, então tome tinta, grafite. É, estilo de vida. Grafite não é crime, grafite é pesado, certo?